estamos apresentando Música Regional Brasileira, pela Rádio Cultura Brasil, com Sérgio Rodrigues. Aqui na capital de São Paulo já são 6 horas da manhã. Estamos entrando agora na segunda hora do programa de hoje e o próximo espaço é reservado para a apresentação dos melhores momentos do programa Viola Minha Viola. Está na hora de chamar Inesita Barroso para apresentar os artistas convidados e animar o programa, este grande campeão de audiência da nossa TV Cultura. Ouvimos com Inesita Barroso e o Regional Viola, de autoria de Raul Torres, Mineirinha. We'll be right back. Nessa roda de violeiros, ouvimos com Rodrigo Matos e o Joãozinho no violão, Brincando com as Cordas, uma composição do Índio Cachoeira. Depois foi o Índio Cachoeira que tocou, de Tião Carreiro e Lorivaldo Santos, lembrando Tião Carreiro, Sete Flechas, e de sua própria autoria, Milênio. Thank you. Foi o violeiro Fernando Degg, convidado do programa do dia 20 de setembro, no Viola Minha Viola. Ele tocou o pagode em Brasília, lembrando o Tião Carreiro, de Tião e Lorival dos Santos. Tocou também Meu Mestre Tião, de autoria dele, e quem ajudou aqui foi o Arnaldo Freitas na segunda viola caipira. A primeira era o Fernando Degg. Depois nós ouvimos o Arnaldo de Freitas fazendo um solo com a ajuda do Índio Cachoeira na segunda viola, brincando com a viola em homenagem ao grande Bambico, lembrando o Bambico, né, que já morreu há tanto tempo, mas que é recordado até hoje, porque era um grande, grande violeiro. E depois nós tivemos os quatro violeiros juntos tocando, Xalana, de Mário Zan e Arlindo Pinto, e o mais interessante de tudo é que a música era instrumental e acabou sendo vocal instrumental porque o povo começou a cantar junto. Thank you. Então, seguindo com os melhores momentos do Viola Minha Viola, ouvimos o Zé do Rancho, vocal e violão, cantando uma música dos tempos de antigamente, uma canção, né? Não tem nada a ver com o sertanejo, muito pelo contrário, tem a ver com a cultura do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, já que essa é uma composição de Lupicínio Rodrigues intitulada Meu Barraco. Mas depois voltou Zé do Rancho para reapresentar a sua velha no bom sentido, sua velha companheira, a Mariazinha. Só para você ter uma ideia da idade que esse pessoal tem, a última vez que eu vi a Mariazinha cantando junto com o Zé do Rancho foi em 1964, faz 46 anos, quando eu era locutor e apresentador da famosa, saudosa Rádio Tupi. Então, e nós ouvimos com Zé do Rancho e Mariazinha, de autoria do Zé do Rancho, a resposta da Mariquinha. Então, nós ouvimos aqui, completando a apresentação dos melhores momentos do Viola Minha Viola, Zé do Rancho no violão, a Inesita no vocal e mais o Regional Viola, ela cantando essa belíssima composição do Serrinha, Depois que a Rosa Mudou. Então, encerrando aqui, eu quero deixar um abraço e um agradecimento especial ao novo produtor do programa Viola Minha Viola, o companheiro Nico Prado. Obrigado, Nico! Grande abraço para você! Você ouve Música Regional Brasileira pela Rádio Cultura Brasil. Alô, amigas e amigos da cultura, já estamos de volta. Vamos continuar juntos até às 7 horas. Nesta próxima meia hora, vamos apresentar a seleção musical sugerida pelos nossos ouvintes, que escrevem cartas, telefonam ou acessam a nossa central de relacionamento pela internet. Daqui a pouco, eu vou falar com o nosso ouvinte, seu Sebastião Alves Correia, porque ele mandou uma carta que chegou com atraso e não foi possível atender no dia. Viu, seu Sebastião? Já a gente volta nesse assunto. Vamos começando o atendimento das sugestões de hoje, atendendo ao ouvinte Messias Romuriel, aqui de Santo Amaro, São Paulo, capital. Ele me sugeriu duas músicas, como ele fez uma relação de músicas de grande sucesso, e a relação que ele fez é muito grande. Eu vou atender dois dos pedidos dele. Primeiro com Dino Franco e Moraí, e depois com Alvarenga e Ranchinho. Defendendo os ideais, surgiu. surgiu a Inconfidência no chão de Minas Gerais. É que ouro e diamante, por ser ali abundante, gerou problemas sociais. No apogeu do garimpo, a coroa portuguesa cria aquela lei do quinto, demonstrando esperteza. Logo após vem a derrama e o povo todo reclama e vê sumir sua riqueza. Ante ao cerco lusitano, Vila Rica enfervescia. Era tanta revolta que o país se enfurecia. A pressão foi aumentando, muita gente conspirando. Ninguém mais ali dormia. Eis que então nesse cenário surgem grandes brasileiros. O Alferes Tiradentes da lista era o primeiro. Cláudio Inácio e Maciel desempenham um papel e Gonzaga o conselheiro. Tinham estes brasileiros muito amor pela nação. Iniciaram com bravura a nossa libertação. Combinaram o levante, tudo em grande segredo. Joaquim Silvério dos Reis delatou tudo por medo. O plano foi desvendado, Tiradentes enforcado e os outros para o decreto. Ficou, porém, a esperança de uma pátria livre e forte pela nossa liberdade. Só se entregaram com a morte. A semente foi plantada, a independência alcançada no Brasil de sua norte. Aquela flor que você me deu, eu guardo ainda no peito meu. Aquela flor conserva ainda o perfume que é todo seu. Sinto-me feliz ao relembrar quanto amei e fui amado. Hoje guardo essa flor, o que resta do nosso amor. Aquela flor me faz chorar, me faz lembrar do nosso encontro ao luar, nas lindas noites de verão. Daquele beijo divinal e sem igual que eu roubei dos lábios seus, prendeu meu coração. Thank you. aquela flor que você me deu. Eu guardo ainda no peito meu aquela flor. Conservo ainda o perfume que é todo seu. Sinto-me feliz ao relembrar quanto amei e fui amado. Hoje guardo essa flor, o que resta do nosso amor. Ouvimos com Alvarenga e Ranchinho, de autoria da própria dupla, Aquela Flor. E com Dino Franco e Moraí, de Dino Franco e Oswaldo de Andrade, Inconfidência Mineira. Foi para o Messias Romurial, de Santo Amaro, a quem eu mando um grande abraço. Esta próxima música vai para o Sebastião Alves Correia, lá da Rua Aparecida do Oeste, no Jardim Moreira, município de Guarulhos. O caso é o seguinte: no dia 12 de setembro, o seu Sebastião e sua esposa, Dona Juvelina, completaram 68 anos de casados. O Sebastião mandou uma carta dando notícia dessa comemoração e pediu para eu anunciar no dia 25. Acontece que a carta só chegou agora, um atraso de 15 dias, Sebastião. Bom, como eu sou partidário daquele dito popular, segundo o qual antes tarde do que nunca, eu vou atender hoje, né? O que eu posso fazer? Não dá para voltar o tempo, né? O seu Sebastião aproveitou para me contar alguns detalhes do seu casamento, que aconteceu em 1942, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Ela terminou em 45, né? Quer dizer, ele viveu 3 anos de casados ainda com o clima de guerra, com todas aquelas penúrias que a gente tinha que viver aqui, por causa de que na Europa não se produzia mais nada, a não ser equipamento bélico, e toda a comida que a gente produzia aqui era exportada para a Europa, né? Onde estava pegando fogo. Bom, voltando à história do seu Sebastião e da Juvelina, eles se casaram na cidade de Novo Horizonte, no interior do estado de São Paulo. Fizeram o cortejo do casamento a cavalo, porque provavelmente não havia nenhum automóvel na cidade em 1942. E eu posso falar isso pelo seguinte: em 1945, quando terminou a guerra, em Ribeirão Preto, minha cidade, que era muito maior do que Novo Horizonte, só tinha 2 automóveis. Um era de um médico e o outro era da fábrica de pote, que não era nem um automóvel, era uma caminhonetezinha toda de madeira, um Ford velho, né? Bom, contei demais história. Bom, em reconhecimento pela paciência dos dois aí, o seu Sebastião e a Dona Juvelina, vamos homenageá-los com a música do tempo deles. Aí vai. Todo meu ser, minha vaidade, minha querida terra, que me viu nascer debaixo deste céu, feliz em ter morrer. querida terra, de ti tenho saudade. És toda minha vida, todo meu ser, minha vaidade. Minha querida terra, que me viu nascer, debaixo deste céu, feliz em ter morrer. Nós ouvimos com a dupla Jorlando e Manito, de uma música do folclore, né? Música de domínio público, recolhida pelo grande instrumentista de antigamente, Antenógene Silva, Saudade de Ouro Preto. Essa foi para o seu Sebastião e para a dona Jovelina, lá de Guarulhos, do Jardim Moreira, e com homenagem e parabéns dos seus filhos, genros, netos e netas. E de nossa parte aqui, um abração para o Sebastião e parabéns pela paciência. E segue o programa, vamos atender agora o nosso ouvinte Jorge Pires de Lima, ali de Santo André, São Paulo. Bom, o Jorge é freguês de toda semana, né? Abraço para você, viu, Jorge? E o Jorge pede umas daquelas que eu gosto mesmo, tá? Vem aí a dupla Tunico e Tinoco. Eu me vejo tão sozinho aqui dentro do ranchinho, em tão grande solidão. Sinto então nó na garganta, uma coisa que me espanta e me aperta o coração. Então, meu perdigueiro, já não sai mais no terreiro, depois que ela morreu. Até parece que o bichinho, encolhido no cantinho, sofre muito mais que eu. Até parece que o bichinho, encolhido no cantinho, sofre muito mais que eu. Guardei um vestido dela, guardei um par de chinela, tudo pra recordação. Não esqueço nem por nada sua imagem retratada, eu guardei no coração. Às vezes eu tiro o chapéu, levanto o zóio pro céu, pergunto a Nosso Senhor: onde tá minha Maria, mulher que eu tanto queria e que você carregou? Onde tá minha Maria, mulher que eu tanto queria e que você carregou? Ouvimos com Tunico e Tinoco, de Anacleto Rosa Júnior e Arlindo Pinto, Rancho Vazio. Essa foi para o Jorge Pires de Lima, nosso ouvinte assíduo lá de Santo André, São Paulo. Obrigado, Jorge. Abraço. E aqui termina a audição de hoje do programa de Música Regional Brasileira. Obrigado a todos que nos honraram com a sua atenção e preferência. Estaremos de volta amanhã, a partir das 5 da manhã. Mais uma vez, esperamos contar com a atenção de todos. Agradeço também aos companheiros Carlos Lima e Heitor Cosi pelo seu trabalho carinhoso, caprichoso, eficiente. Obrigado! Este programa de música brasileira foi produzido, dirigido e apresentado por esse amigo aqui, velho amigo de vocês, Sérgio Rodrigues. Apresentamos Música Regional Brasileira. Realização Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta. Música